Eu estou recebendo neste momento aqui no estúdio o secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu, Elias de Souza. Bom dia. Bom dia, a todas e todos os ouvintes. Satisfação recebê-lo aqui nesta manhã e vamos falar de um assunto, né, relacionado à assistência no município, uma das entidades mais tradicionais, o Lar dos Velhinhos, né? A gente acompanhou, inclusive, pela televisão aí, a divulgação de informações de que houve um bloqueio, né, uma suspensão dos repasses mensais ao Lar dos Velhinhos feitos, né, pela Prefeitura. Qual que é a situação ali envolvendo essa entidade, secretário? Bom, como você disse, o Lar dos Velhinhos é um equipamento socioassistencial de extrema importância. Ele opera o serviço que a gente chama de ILP, uma instituição de longa permanência, de alta complexidade dentro do Sistema Único de Assistência Social. Desde o ano passado, quando nós assumimos a gestão, a nossa equipe de gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social fez todo um estudo, uma análise no sentido de pensar como é que a gente poderia melhorar o nosso convênio à época, hoje o nosso termo de colaboração com esta entidade, assim como com outras entidades também, no sentido de que a qualidade dos serviços ofertados para os usuários daquele espaço pudesse melhorar. Então, do ano passado para este ano, nós aumentamos em 100% o valor do repasse feito àquela instituição. Como nós tivemos uma mudança de lei que foi implantada no município de Foz a partir de 2017, mas que alguns municípios já vinham operando desde 2016, 2015, né? Nós, a Lei Mirosky, chamado Marco Regulatório da Sociedade Civil, nós passamos então a organizar todos os nossos processos de cooperação por termo de colaboração com as entidades a partir desta legislação, uma obrigatoriedade legal. E passamos a realizar processos de fiscalização bimestrais, fiscalização que são feitas pelo setor de convênios da Secretaria Municipal de Fazenda para analisar a execução financeira e pela Secretaria Municipal de Assistência Social para analisar a execução do serviço que é ofertado por meio do termo de colaboração. E a gente constatou, no primeiro bimestre, que tinha uma irregularidade no uso do repasse das parcelas do termo de colaboração. Imediatamente nós notificamos a entidade, tanto o setor de convênios como o nosso setor de fiscalização de serviços, né, para que a entidade se manifestasse acerca daquilo que nós tínhamos constatado no sistema. A entidade se manifestou, deu uma devolutiva, disse de fato tinha feito uso inadequado ou incorreto dos recursos referentes ao termo de colaboração para 2018-2019, né? E aí nós informamos a instituição então que ela precisaria fazer o estorno, tanto no sistema, e o que torna o estorno concreto é o depósito dos recursos novamente na conta. São aproximadamente R$42 mil, e aí é importante dizer, né, até para se não houve desvio de recurso, o que houve foi o uso inadequado desse recurso. Com esse recurso foram pagas despesas relativas ao exercício de 2017, correspondentes ao convênio anterior, o que é extremamente proibido pela legislação. Então, nós orientamos a entidade, né? A entidade fez o estorno no sistema, mas até o momento não tinha como fazer o estorno financeiro. E outra coisa que é importante esclarecer é que esse recurso não volta para a prefeitura. O depósito não é feito na conta da prefeitura. O estorno é feito na própria conta da entidade. O recurso volta para a conta da entidade para que ela possa usar o recurso e fazer o gasto correto daquele mesmo recurso e, deste modo, não sofra prejuízo. Esta é uma das alternativas, né? Se a instituição não consegue cumprir com essas alternativas, aí há outras alternativas no campo jurídico que regem o próprio termo de colaboração que serão operacionalizadas. Mas nós já realizamos 3 reuniões, na realidade, com a direção, com a diretoria da entidade. Fizemos todo um processo de orientação, porque nos interessa, óbvio, que a entidade regularize a sua situação e que a gente volte a fazer novamente o repasse, né, faça o desbloqueio desta parcela. É importante dizer que é uma parcela só do mês de maio que foi bloqueada, suspensa temporariamente. As parcelas anteriores, o repasse todo foi feito normalmente, né? agora nós vamos ter o segundo ciclo de fiscalização e análise da prestação de contas do segundo bimestre, para ver como foi executado o recurso das duas parcelas posteriores. Né? Então, todo o nosso trabalho de orientação à instituição é no sentido de que ela possa regularizar a sua situação e continuar com a oferta de serviços que vem sendo feita já há alguns anos. Sabemos que a entidade tem um histórico de situações complexas, como eu disse, ele é um serviço complexo, né? Conduzir uma instituição de longa permanência não é uma tarefa fácil, porque exige uma série de cuidados, é um serviço que funciona 24 horas, com um quadro de trabalhadores pesado para poder manter a rotina e o cuidado com os serviços funcionando plenamente. É importante realmente fazer esse esclarecimento, porque quando se fala, por exemplo, na questão de irregularidades, na verdade o que houve foi uma irregularidade contábil, no caso, dívidas de 2017, né, valores de 2017 que não poderiam ter sido pagos com os valores do convênio agora de 2018, e é isso, portanto, que está sendo trabalhado para que seja regularizado plenamente. Esse é o trabalho. Embora a instituição ela tenha nos dito, né, quando nos enviou um documento, depois dos pedidos de esclarecimento, da notificação e pedido de esclarecimento, ela disse, olha, nós sabíamos que era irregular, nós sabíamos que não poderíamos ter feito isso, mas diante da situação e nós não encontramos outras alternativas, nós fizemos uso desse recurso. Talvez a instituição, embora tenha participado de todos os processos de capacitação que nós oferecemos, principalmente a partir da mudança da legislação, não tenha se atentado para o fato de que, né, a partir desta nova modalidade, tanto de transferência, mas como também do processo de fiscalização, isso gera bloqueio imediato de parcelas, porque todo o registro é feito através de um sistema, né, onde eu envio as notas, eu faço o lançamento do uso do recurso, depois eu anexo as notas comprovando o recurso, e aí, óbvio, quando se constatou que parte das despesas, né, eram relativas ao exercício de 2017, esse bloqueio é imediato. Mas é isso, essa irregularidade contábil, né, que foi constatada é que precisa ser acertada agora para poder voltar o repasse, fazer o desbloqueio e voltar ao repasse dos recursos. Né? Mas como eu disse, nós já estamos fazendo todo o processo de orientação, dialogando com a entidade, acho que isso é importante dizer, no sentido de orientá-la para que proceda da forma mais correta e mais rápida possível, porque é óbvio, é do nosso interesse, como eu disse, que o repasse volte a ser feito no seu fluxo normal. Outro assunto aqui de interesse na área de assistência social diz respeito àqueles cursos de capacitação nos bairros, né? A seleção aí de entidades também para prestação desses serviços. Como é que está o quadro atualmente? Então, nesse momento a gente está num processo de construir uma licitação, né, para fazer a oferta desses cursos nos diversos bairros da cidade. Nós, como eu disse num outro momento, a característica desses cursos muda um pouco, né? Como o mercado de trabalho hoje exige cada vez mais de quem está indo lá buscar emprego, buscar se inserir no mercado de trabalho, uma comprovação de qualidade na formação, seja de um curso técnico, né, enfim, nós estamos trabalhando efetivamente com a formação de nível técnico, né, com cursos técnicos certificados para poder fazer a oferta desse curso. Ainda este ano, nosso compromisso é a partir do segundo semestre, nós vamos ofertar aproximadamente 400 vagas e no primeiro semestre de 2019 mais 400 vagas, com uma mudança significativa de que, por exemplo, alguns cursos, né, eles vão ser ofertados em sequência. Então eu tenho o curso técnico A, o curso técnico B e o curso técnico C que complementa. Prioritariamente nós vamos preferir orientar para que aquela turma que entrou no curso A termine o curso A, passe para o curso B e vá para o curso C. Porque é o que eu disse, não nos interessa fazer a formação de 2-3 mil pessoas e quando termina ela sai lá com seu certificado e aquilo que ela fez não tem diálogo nenhum com o mercado de trabalho, com as demandas que o mercado de trabalho apresenta, né? Então nós Fizemos uma busca com as agências com a Agência do Trabalhador, com o próprio o SEBRAE, aquilo que o SEBRAE tem dito. Olha, qual é a demanda do mercado de trabalho de Foz do Iguaçu? O que, que é que nós ou buscamos mão de obra de fora, não temos aqui, né? E precisamos ofertar para suprir a necessidade do mercado. Ela tem um público prioritário, que é o público cadastrado no programa, no cadastro único do programa Bolsa Família, né? Nós temos aproximadamente 29 mil famílias cadastradas. Dentre essas 29 mil famílias, nós temos 8 mil famílias aproximadamente, que são as chamadas famílias em maior situação de vulnerabilidade, que recebem o Bolsa Família, e destes, aproximadamente 5 mil famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Né? Então, isso, ou seja, que vivem com aquela renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 85,00 mês. Então, a gente começa por esse público prioritário, né? É óbvio que tem público que a gente vai chamar, é o que eu disse, não adianta eu mandar a pessoa, colocar a pessoa num curso de capacitação, que eu preciso que ela saiba mensurar gramas, litros, e ela não consegue fazer a leitura disso. Então, aí tem uma conversão com as outras áreas das políticas públicas, porque esse grupo, a gente vai fazer o perfil, né, e vai conversar, dialogar com a educação, com a área de alfabetização de jovens e adultos, para poder construir todo o processo dela para capacitação. Outros já têm condições de ir diretamente para esse processo de capacitação. Então, nós estamos construindo com essa lógica, né, olhando sempre para o que o mercado de trabalho demanda da gente, né, demanda do município, o que ele pede, com que nível de especialização, para poder fazer oferta pensada, planejada, com um patamar de qualidade, com nível de qualidade, né, para poder construir uma referência que permita o diálogo entre quem precisa ser incluído no mercado de trabalho, retornar ao mercado de trabalho, e aquilo que o mercado de trabalho efetivamente pede. Eu aproveito também aqui a presença do secretário Elias Souza, né, secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu, para perguntar sobre o atendimento às pessoas aqui na cidade nesses dias de frio, né, porque a gente tem uma situação de moradores de rua aqui em Foz do Iguaçu. Como é que está acontecendo esse atendimento? Que estrutura temos disponível para evitar que aconteçam situações como as que já aconteceram em São Paulo, inclusive, né, de mortes aí de pessoas nessas madrugadas mais frias? Hoje, a gente precisa dizer assim, que esse serviço, ele é um serviço também da Proteção Social Especial, está lá na média complexidade, que é atenção à população em situação de rua. Nós temos hoje o nosso Centro POP, Centro de Atenção à População em Situação de Rua, que funciona das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 às 19, e temos duas casas de passagem. Uma que atende a famílias, mulheres e idosos, e uma que atende a população masculina adulta. Nós temos nessas duas casas uma média de 30 vagas por casa, e mais aquele fluxo de pessoas que passa pelo Centro POP. É preciso dizer que todos esses serviços, eles são feitos por adesão, né? Nós temos um serviço de abordagem social, que é vinculado ao CREAS, ao nosso CREAS 1, que passa, que dialoga com esses moradores, que conversa, pergunta se ele aceita ir para o serviço ou não. Ninguém pode pegar, esses dias me ligaram no domingo, olha, não dá para mandar um carro, pegar e botar lá dentro do carro, não pode obrigar, e levar... Né? Falei, não dá. Ah, mas por quê? Porque ele está na Avenida Brasil. Então, muitas vezes, assim, se ele tivesse três quadras abaixo ou três quadras acima, onde você não tem um fluxo de pessoa, que não é o chamado corredor turístico do município, talvez ninguém se importaria, né? A nossa preocupação é outra. A nossa preocupação é que ele é cidadão, aonde é que ele esteja, que quando ligam para os nossos serviços, a gente vai buscar essas pessoas, vai conversar, dialogar, e se eles aceitam, eles são encaminhados para o serviço. As duas casas de passagem têm funcionamento 24 horas e o nosso Centro POP 12 horas diárias. Para você ter uma ideia, nos levantamentos que nós fizemos do início do ano até agora, nós temos uma média de atendimento de 30 pessoas dia no Centro POP. Isso gera um percentual de atendimento de 900 atendimentos mês. Por que a gente fala 900 atendimentos e não 900 pessoas? Porque muitas vezes a gente atende a mesma pessoa duas, três, quatro, cinco vezes que for necessário. Nas duas casas de passagem, a gente tem uma média de 1.800 atendimentos mês. Isso é um número de atendimentos altíssimo, né? Mas a gente tem uma característica um pouco diferenciada. A gente vive numa região de fronteira que se torna um corredor. Então, a gente tem um público, um número de pessoas em situação de rua no município de Foz do Iguaçu, que é relativamente pequeno, mas o fluxo de passagem pela cidade é muito grande. Então, o que faz com que esse número, né, de atendimentos seja grande. Então, assim, agora tem uma história, por que esse número é pequeno? Vamos pensar, 60 vagas nas duas casas de passagem, né, que é o que a gente tem de vagas pactuadas. Ele é pequeno sim. O governo federal, desde 2014, ele ofereceu um programa de expansão, né, da rede socioassistencial dos municípios, tanto para a proteção social básica como para a proteção social especial. Os municípios, para poder expandir a sua rede, pactuar com o governo estadual e federal, eles teriam que fazer adesão. Infelizmente, o município de Foz do Iguaçu nunca fez nenhuma adesão a nenhum dos processos de expansão da rede assistencial ofertada pelo governo federal, o que cria um complicador para nós. Agora nós fizemos adesão junto ao Estado para abertura de mais uma casa de passagem que vai atender não só, mas prioritariamente migrantes e refugiados que chegam ao município de Foz do Iguaçu. Nós estamos em vias de assinar o termo de adesão com o Estado e aí teremos mais 30 metas para serem atendidas para esse público prioritário, mas também atenderemos esse outro público que já é da natureza do nosso atendimento, né? Assim que assinar o termo de adesão, nós temos aí o prazo de 1 ano para colocar os serviços em funcionamento. Então, hoje, a gente atende a demanda no seu limite, né? Nós conseguimos atender a demanda no seu limite. Estamos aí esperando o governo federal criar um outro processo de expansão da rede socioassistencial do município. Para a gente, isso já está acertado, já está conversado com o prefeito municipal, né? É um compromisso da gestão, a gente fazer adesão e ampliar os serviços. Mas nós também não podemos, ao bel sabor, abrir uma nova casa e dizer, toma, vamos colocar mais gente. Esse serviço tem um custo. Nós dependemos do cofinanciamento federal e do cofinanciamento estadual, né? Aí não dá para fazer a crítica e dizer que o governo federal está não oferecendo. Ofereceram, sim. O município que fez à época a opção de não aceitar, de não expandir a sua rede, né? Até o dinheiro chegou na conta e disse, tá bom, nós estamos devolvendo, que não precisamos, né? É preciso dizer, porque a população precisa entender, nos últimos 4 anos foram devolvidos mais de 4 milhões de reais de recursos que vieram para o município melhorar a sua rede, melhorar os seus serviços e que não foram feitos. Então, esse processo agora depende da oferta. Nós sabemos que temos que aumentar. Como eu disse, não tenho problema nenhum em dizer, nós estamos trabalhando com o nosso limite. Ele tem dado conta de atender a demanda que nós temos até o momento. Em situações emergenciais, a gente trabalha com algumas situações, coloca alguns leitos a mais, algumas vagas a mais, por custo próprio do município, para poder atender a demanda, mas não deixamos de atender, né? Sempre chamados nessa situação atender, porque essa situação é muito complexa, a gente tem um perfil, a gente precisa saber quem é população de rua, quem é população em situação de rua. E esses serviços não só recebem essa população para dormir, dar café, almoço, janta e ir embora. Não. Esse serviço começa toda uma incidência com esses moradores para poder tentar, né, dialogar com ele, fazer uma interlocução com ele. Para ele, muitos dizem, olha, eu tenho família em tal lugar, mas eu me afastei. Tá bom, a nossa equipe técnica, com toda a competência e o trabalho que tem, né, vai tentar dialogar, vai falar com esses sujeitos. E em alguns momentos nós conseguimos contactar a família, contacta o CRAS lá de outro município, que contata a família que também é cadastrada, e a gente consegue promover esse processo de reaproximação e de início de reconstrução dos vínculos familiares. Muitas vezes, nós, quando isso acontece, nós acabamos por providenciar o retorno dessa pessoa à sua família. Mas isso, cada caso da população em situação de rua é um caso que vai desde a frustração por não poder mais manter aquele papel de provedor do lar, o fim de um relacionamento, a situação da dependência química, que é severa, né? Enfim, uma série de situações que a gente sempre analisa quando faz o diálogo com eles, quando conversa, quando eles estão nos serviços, caso a caso de cada um, mas sempre respeitando, né, a autonomia desses sujeitos, porque embora alguns pensem que não, por estar nessa situação, qualquer coisa pode se fazer com eles, não é assim. Esses sujeitos estão numa situação de vulnerabilidade, mas de forma nenhuma perderam seus direitos de cidadania. Conversei aqui, portanto, com o secretário municipal de assistência social aqui em Foz do Iguaçu, Elias de Souza. Agradecimento aqui, muito obrigado pela vinda, né, à RCI, para esses esclarecimentos e informações à população. Eu é que agradeço mais uma vez e dizer que nós estamos sempre lá à disposição de vocês.